aí galera, tudo bem? Começa agora o nosso segundo podcast. E como você pode notar, o áudio agora está dos deuses. Todos estão escutando perfeitamente. Então, vamos conversar agora melhor para que você possa escutar tudo e também tudo também com entretenimento e cultura. Caio Alves, tudo bem? Boa noite. Quer dizer, boa noite não, né? Boa para quem estiver assistindo, enfim. Vamos hoje falar sobre muita coisa, agradecer a audiência do último podcast, que rendeu bem mais do que a gente imaginava, né? E hoje a gente vai falar sobre umas coisinhas legais, coisa polêmica também, é isso, Fernando? Com certeza, Caio, é um prazer para mim estar ao lado de vocês de novo. Tô muito feliz com a proporção que esse programa tomou. Foram 177 taulus, né, cara? É, um pouco mais que isso, acho que já. Então, tô atrasado. E já, né? Temos nossa primeira fã, Tadeus. Queria mandar um beijo para Tadeus aqui. Eu também, um beijo, eu estudei com ela. Eu queria mandar um beijo pra Duda Ramos também, que é fã do nosso programa. Elogiou muito vocês. Muito bem. Ela me falou hoje. Enfim, vamos começar. Eu tenho que corrigir uma coisa que eu falei no podcast passado, que eu tava falando sobre patrimônio histórico aqui. E eu disse que a prefeitura quem tinha mandado derrubar a catedral, que hoje é onde é a catedral, exatamente. Que tinha mandado de derrubar a catedral como ela era antes. Mas realmente não foi a prefeitura, foi Roma, foi o Papa que mandou derrubar e construir uma nova. Certo? Enfim, só corrigindo isso, que eu tinha dito que tinha sido a prefeitura e não foi, foi a própria igreja. Vamos começar falando hoje sobre ortografia na internet, não é? Que é uma delícia, vocês não concordam? Eu acho maravilhoso. Eu acho que... Não sei bem quais seriam os benefícios desse internetês que a língua portuguesa tem. Não é? Eu acho que ele desinforma, porque a partir do tempo que a gente passa na internet lendo coisas em internetês, digamos assim, a gente se desprende de outras coisas melhores, de livros, de revistas, de matérias boas até na própria internet, que empobrecem o vocabulário, a gramática, etc. Isso pra mim é um ponto negativo. Eu acho assim que o internetês em si, literalmente, ele é bom pela sua velocidade. Agora, o erro ortográfico, literalmente o erro ortográfico também, é uma coisa extremamente ridícula. Eu tô acabando de ver um aqui, eu tava procurando aqui na internet e achei uma coisa muito linda aqui. Um cara disse assim, me ajudem, eu queria saber sobre o concurso PMBA, PM Bahia no caso. Queria saber se passei com cedilha. Aí vocês acham que esse cara passou? É complicado. tem eu gente acho que ele acha ele que. Deve ter passado. Acho que em primeiro lugar, né? Eu acho que é o seguinte: tem gente que acha que porque tá na internet não tem que estar escrevendo o minimamente correto. Não é? Tem uma diferença entre internetês e erro ortográfico. Isso. Eu acho que. Não que o internetês esteja correto de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Padrão não, culta. Eu acho que tem essa diferença e tem gente que confunde as duas coisas. E se você for corrigir uma pessoa dessa, o primeiro argumento dele vai ser dizer: na internet eu escrevo de qualquer jeito, não é? Exatamente. E não é bem assim, não é bem assim. Acho que passei com cedilha, me ajudem, M-I-M, já deixa de ser internetês e vira burrice, vira ignorante. Aí quando ele for escrever, fazer uma redação, aí ele vai colocar: será que passei é com cedilha, é com dois S ou é com S? Aí ele vai ver ou o freio do C jeito. Também, né? Tem o C também. Isso, cara, isso. Quando a gente vê essas pérolas do Facebook, sempre chama a atenção da gente, né? Aí a gente vai dar uma olhada no perfil dessa pessoa e vê que Aí você percebe o nível da que ele está inserido na sociedade e vê o problema do Brasil, da educação, né, cara? Primeiramente, assim, aí minha irmã, um certo dia, ela estava olhando, né, e tinha uma foto de uma menina com aquelas poses de vagaba mesmo. Aí ela disse, isso é uma vagaba, né, Alisson? Eu disse, peraí, deixa eu tirar a dúvida. Aí eu entrei no Facebook dela, aí vi uma frase dela que ela colocou. Boa noite. Aí o boa noite dela era como? B-O-U-U-U-U-U-A N-O-I-T-X-X-X-E. Então a gente dá pra ter uma... Boa noite. Boa noite. Ou seja, dá pra ter a certeza porque ela era. Não, é uma pessoa que escreve desse jeito, dá pra você ver o nível intelectual dela. Isso não é preconceito, não, isso é constatação. É, exatamente. Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho preconceito com isso, não. É só. A realidade é essa, né? A pessoa que escreve desse jeito, não tem um mínimo de conhecimento, a gente vê que isso é pura ignorância. Cara, agora, eu falei de colégio público, mas eu vejo muitos erros de alunos de colégios particulares. Ah, alunos do próprio diocesano mesmo, errando coisas assim, que você fica... Não, claro, realmente. Eu vejo gente escrevendo a gente junto, com certeza com N. E junto também, né? Coisas totalmente assim. Tudo. São coisas até. Eu vou dizer que aceitáveis. Compreensíveis. Aceitáveis não. Compreensíveis, porque causam uma certa confusão. Mas sempre pontuam isso. Eu acho que não. Não só meus professores, acho que todos. Sempre ponto um, que a gente não é junto, né? A gente junto é a gente feliz. Frisa, repete. E o povo erra, não é? É ridículo isso. Enfim, eu ia falar alguma coisa e terminei esquecendo, quer ver? Que bosta. Mas eu realmente acho isso e... isso... gera até um certo perigo, porque a gente tem um acesso à educação formal? Tem. Mas quase ninguém usa a norma padrão mais. Então, digamos assim, com o tempo ela vai perder mais valor do que já está perdendo. Isso é arriscado, isso é grave. Por isso que eu sou comprometido em salvá-la. Eu vou ser a mina super poderosa da gramática. Daqui a uns tempos. Salvador da pátria. Mas a gente já tem gente que a gente vê que são maravilhosos nisso, né? Posso citar até Menelau, que é um maravilhoso com gramática. Isso. A gente tá citando aqui os erros ortográficos, mas também tem pessoas que não deixam de maneira alguma a desejar no Facebook. Até no próprio Facebook. Eu já vi Menelau escrevendo VC e tudo mais, mas isso não é erro, isso é uma... abreviação, claro. É uma abreviação, é um internetezinho. Mas é errar realmente o coisa. Caio. É grave. Isso já tem uma certa confusão, essa coisa de. Oi? Eu gostaria de saber se essa palavra internetez ela existe. Não que eu saiba, eu acho que é neologismo. Mas assim, como já vem sendo denominado como isso, acho que eu achei a melhor palavra foi essa. Né? Mas digamos um vocabulário cibernético. Então, eu ia falar isso, eu lembrei que essas coisas geram certa confusão. Por exemplo, a palavra passo. Passo com dois S é o verbo. Eu passo. Passo com segredo já é outra coisa, totalmente diferente, que é palácio. Isso gera uma confusão grande, né? Isso fruto de ignorância, de desconhecimento. Então eu acho que o internet ele não é tão prejudicial quanto se acha. Não é? Mas também ele não é benéfico. Eu gostaria de dizer isso, ele não é benéfico. Não é benéfico em alguns pontos. Eu acho que ele não traz nenhum benefício, a não ser a questão. O benefício é a velocidade, exatamente. É a questão do tempo. Mas porque se você não usa o internet, esse termo aí, internet, você pode acabar até perdendo um namoro ou uma amizade, né? Não. Se é que vocês estão querendo me entender. Eu entendo perfeitamente. Enfim, é, geralmente, ou realmente que digo, é, isso acontece. Tem gente que por escrever certo demais, né, não dá bem na vida. É exatamente isso. É uma coisa impressionante, é isso que eu queria dizer. Porque quando a gente abrevia tal e fala, e não erra, e escreve, você vai vencer, mas eu não sei se vou, aí bota M-A-S. Aí tá certo, tá ok, tá abreviando, é que tá falando isso tudo certo. Também é uma coisa de outro mundo, mas e mais, né? Isso é ridículo, gente. É uma coisa. E se você abrir a sua página do Facebook, você mesmo que está escutando, qualquer coisa, o que você passar, assim, você vai observar que é uma coisa extremamente grande, extremamente é um vício, potencial. É. Só lembrando, mas é de adversão, de contrariedade, mais é de adição. Adição. São duas coisas, né, que realmente são diferentes, mas que por conta da semelhança. Da semelhança, confunde. E até na fala. É muito difícil você ver alguém falando, ouvir alguém falando mas. Mas isso aí é meio de prosódia, né? Já é, coisa ninguém mais. Vai ficar dizendo mas, isso aí, não sei o que, não sei o que lá. Acho que esse mais, é, assim... É, porque você fala mas, aí o cara chega perto de você e fala, é fresca. É, mas que coisa é essa? Mas eu também não... Quando eu tô falando, por exemplo, coisa em inglês, eu não falo. Eu sei falar, eu sei como é o sotaque, mas não vou estar falando Facebook, não vou estar falando... Tablet, não vou estar falando assim, vou falar normal. O posto de gasolina deixado de certo, a pronúncia é Texaco. Texaco. Eu falei abastecer na Texaco, né? Vai. A ideia tá gay. Veja, né? Aí não dá, realmente tem coisa que não dá. Enfim, encerrando esse assunto, vou falar de política. Fefa gosta, né, Fefa? Adoro. Oh, maravilha. É, vamos falar sobre os vereadores aqui da cidade. Fernando me disse que alguns voltaram, né? Foi, e voltaram sim. Quais foram? O Pedro, o do Juá, Eduardo Catarelli e o Ilustre Já. Ah, muito queria bem. Saber que você... E Já contou sem partido. Queria saber o que vocês acham dessa... Rapaz, eu acho que isso merece uma investigação a fundo. Porque assim, eu acho que pra ter uma suspeita, se você ser suspeito numa coisa dessa proporção, é complicado. Não é? Já dá um indício que você não é de uma índole muito boa. Mas até você ser condenado, você não é culpado, né? Eles foram condenados ou não? Ainda não, só estão sendo investigados. É, então acho que até essa investigação terminar, tem que se ter um cuidado com tudo assim, isso. Assim, agora teve vídeo, teve áudio, falando. Aí eles depois desdobraram dizendo que estavam brincando. Aí isso é palhaçada mesmo, é muita palhaçada. E Caio e Miguel, a princípio, quando saiu esse dia 18 de dezembro, 10 vereadores presos. É, acho que todo caruaruense ficou muito triste e também ficou, assim... Feliz. Eu acho feliz, porque a justiça tá começando a gente viu como se fosse o começo de uma mudança, né? Isso, exatamente. É, uma coisa nunca vista. Políticos presos, algemados, é uma coisa... E não foi um ou dois, não, foram vários. Não, foram dez. Nunca ouvi isso na história. Nunca houve na história. Uma coisa assim que eu vi parecida foi quando o Rogério Menezes estava e decidiu cortar os gastos, fazer uma investigação a fundo sobre os gastos que tinham se superado. Isso. Dos vereadores. Foram 15 ou 16 que... passaram do limite mesmo e a ex-vereadora Laura Gomes extrapolou 700 mil reais. Ou seja, foi uma coisa impressionante. Isso foi mostrado, nem por isso ela saiu do cargo dela, não aconteceu nada. Foi por isso mesmo, ficou por isso mesmo. Aí agora... Rogério devolveu um milhão de reais pra Câmara. Eu gostaria esse milhão de reais ia ser... revertido para a compra do terreno próprio da Câmara, porque aquela Câmara de Vereadores que tem lá no centro não é própria. E já está ficando apertada, né? Que já são 23 vereadores, né? Não é isso? Não, mas eu gostaria, licença, eu gostaria de defender Laura Gomes, Miguel citou aí. Conheço ela, a pessoa dela, a índole dela. Eu não estava sabendo dessa história dos 700 mil. Não, foi sabendo não. Não estava sabendo. Foi a primeira vez que eu escutei essa história. Não, mas não é porque você não estava sabendo e porque você conhece ela que ela vai deixar de ter extrapolado. Não é? Ela pode ter extrapolado. O que eu estou querendo dizer é que ela não tem essa visão de corrupção. Não, entendo. Ah, não, nenhum político tem. Nenhum político tem. Você nunca vai ver. Tem. Você nunca vai ver um político na televisão Maluf, falando. Maluf, acho que tem uma carinha de Maluf. Só Maluf. Maluf tem, porque o slogan de Maluf era rouba mais faz. Não era. Essa é brincadeira. Não, era o slogan subliminar dele. Ah, então tudo bem. Não era o oficial. Mas não, veja. Claro. Não, é. Porque eu fiquei surpreso agora. Enfim. É, mas eu acho que não dá pra se pensar por aí não, pela cara ou por nada não. Porque tem muito político aí que tem cara e que a gente nunca ouviu falar nada, né? Nunca ouviu falar, tem isso. Eu fiquei muito triste com Rogério Menezes ter deixado o Caruaru pra ir no fim de mundo da cidade desconhecida da Paraíba. A cidade natal dele, né? E isso que o pai dele era prefeito, já foi prefeito, se candidatar a prefeito, ter 96 votos e 3% da população. 96. Pra você ver a popularidade, né? É. E ele foi justo, ele botou R$1 milhão de voto. Se ele salvar a situação da Câmara e até hoje ninguém sabe o que foi com esse milhão. Ele devia ser candidato. Se ele se candidatasse a vereador, acho que ele ia ganhar, tenho quase certeza disso. Não, acho que por articulação política ele perdia. Tu achas? Acho que por isso. Isso é fato. Lá dentro não dá pra suportar. Ele ficou muito queimado. Ele ficou muito queimado quando ele saiu daqui. Não, eu não achei não. Eu achei que ele. Não, ele ficou muito queimado com o prefeito. Ah, o prefeito, mas o prefeito não bota ninguém lá dentro, não. Não diretamente. Ele tirou 10 de lá. Tirou 10, exatamente. É, mas ele não bota diretamente, não. Ele pode mexer um pauzinho ou outro, né? Ele é influente demais. É, mas que não dá pra... Não dá pra... Ui, levei um choque. Não dá pra pensar por aí, não. É complicado isso. É difícil pensar nessas coisas, né? Mas assim, que pra mim era uma coisa quase que comprovada. 10 pessoas juntas, vendo uma coisa que já tava meio que explícita, depois que falaram sobre as investigações, e de repente aconteceu o que aconteceu, viram vídeos, viram áudios, e não foram condenados, né, mas tem as provas aí, e voltaram pra Câmara. Eu acho que a vergonha maior é voltar, não é nem roubar. É a revolta do povo, assim, porque viu, escutou e não. Eles ainda estão lá, né? Isso é que eu acho que mais revolta o cidadão caruaruense. Eu acho que a população não podia ter ficado parada, não. Devia ter havido um protesto, uma coisa. Vamos aguardar, né? Daqui pra frente vai ter muita coisa, na minha opinião. Não, eu também acho que daqui pra... Eu acho a população... Pode falar. Eu acho a população de Caruaru muito parada sobre essas coisas. População brasileira parada. Eu não acho, não. Não, a população brasileira eu não acho, não. Você tá vendo aí, protesto... Eu acho que a sociedade civil organizada de Caruaru, os sindicatos, essas coisas todas... Eles não deixam nada por baixo, não. Professor não, mesmo. Assim, não, isso é isso que eu tô dizendo. Sindicato, bancário. Essas coisas que tem que ter atitude pro derradeiro mesmo. Agora o cidadão mesmo. O cidadão tá assistindo novela. Ah, não. O cidadão comum realmente. E é isso que eu tô dizendo. Horas de casa e de É o cidadão comum, eu tô falando. O que está acontecendo agora, como por exemplo, essa greve dos ônibus no Rio de Janeiro, eu acho que é Rio de Janeiro e São Paulo. que tá acontecendo, isso é justamente pra... Já que tá perto da Copa, eles conseguiram alguma coisa. Eu acho que depois da Copa... Que eu acho isso ridículo também. Eu também acho que tá aproveitando. Não é por aí também. Eu acho que um protesto ele só deve acontecer depois de uma conversa, depois de alguma coisa. Eu acho que... Mas não num caso desse. Não nesse caso dos vereadores. Não, no caso dos vereadores, tô falando. Não deve ter conversa, porque a gente já viu, né? Isso, não viu, acho... viu, tá visto. Quando a pessoa... Quando um ladrão rouba, e o policial vê, isso é flagrante. Isso é pra ser preso na hora e pra responder. Eles foram vistos, foram flagrante, áudio, vídeo e estão soltos. É isso que deve revoltar a população. Mas isso aí também tem que levar em conta a qualidade dos desembargadores que nós temos no estado de Pernambuco. Porque, segundo pesquisas, são os desembargadores mais corruptos do Brasil, são de Pernambuco. Numa situação dessa é meio que quase uma prova, né? É, exatamente. Tomara que o desembargador não me mande me prender. Nem eu. Aliás, quem é o desembargador daqui? São vários que estão trabalhando no caso. Abraço para todos eles. Então, vamos ver. Vamos falar agora sobre Copa, não é isso? Não, o Papa. Perdão, Copa, eu tava com Copa na cabeça. Copa já foi, podcast passado. Enfim, vamos falar do Papa. Que tá dando umas declarações meio polêmicas aí, né? Nos últimos tempos. Primeiramente, vamos falar da preferência religiosa de cada um. Fernando, é o quê? Cristão o quê? Católico? Protestante? Eu não gosto desses rótulos. Eu sou um cristão. Sim, mas todo cristão tem sua doutrina. Tem cristão católico, tem cristão... Não, eu não sigo assim. É um ponto de vista meu, eu sou cristão, acredito em Jesus Cristo. A Bíblia que eu leio é a Bíblia dos protestantes. Ah, então você tem uma tendência protestante, isso, digamos assim. Isso, uma tendência protestante, exatamente. Ah, muito bem. E você, Alisson? Eu sou católico. Meu pai é... Apostólico romano. Deveras, exatamente. Meu pai, ele é assim que nem Fernando. Só que a doutrina dele é a católica. A Bíblia que ele lê é a católica, mas ele... Só crê em Deus, ele é cristão. E você, Caio Alves? eu sou católico, mas não praticante. Só olho. Só observa. Só observo. Vou à missa às vezes, aos domingos. E tenho a minha atividade na igreja. Faço crisma, já me coisei, minha primeira eucaristia, tudo bem. Tô sacramentado. Enfim. Vou falar um pouquinho do Papa, que eu acho que, voltando da Jornada Mundial da Juventude, ele deu uma declaração que a igreja deveria acolher homossexuais. Vocês concordam com isso? Olha, Vocês sejam imparciais. Não foi porque o Papa disse isso que tá correto, mas pensem aí. Cara, é uma coisa muito complicada. Eu acho que no contexto que ele falou, ele tá certo. Ele falou que temos que acolher todos. Ele não falou homossexuais. É isso que eu acho que ele tá certo. Mas a pergunta foi direcionada aos homossexuais. Ah, falou Jesus. Todos, eu acho que foi até um eufemismo. Jesus Cristo, ele andava com todos, com homossexuais, com prostitutos, com ladrões, com todos. Então foi esse contexto, eu acho que foi nesse sentido que ele quis falar. Isso, e detalhe, vale salientar que Jesus, antigamente, a religião dele, a doutrina dele, era a mínima possível, era da minoria, ou seja, tudo que tinha era de menos, era com Jesus. Então, agora, hoje, a minoria, por enquanto, é a minoria homossexual. Então, acho que acolher também a minoria sexual, é homossexual, É uma maneira de mostrar o que Jesus foi. Muito bem. E ele falou, agora ele estava no Oriente Médio, foi fazer uma visita à terra dos muçulmanos, dos... Holy Land, Terra Santa. Holy Land. Foi lá para a Terra Santa, que é Israel, né? se não me engano. Uhum. Eu sou perdido nessas coisas. É, que é Israel. E a igreja tem marca firme lá, né? Cruzadas. Agora, Francisco, começa uma cruzada, digamos assim. Só com a cruzada da paz. Então vamos primeiramente vamos falar sobre cruzada. Vamos fazer esse. Vocês sabem o que são as cruzadas, não sabem? O que são e o que eram? O que eram, é, perdão. O que eram as cruzadas? Qual a história? Ah, não sabem. É, enfim, as cruzadas eram. Não, eu falei, claro, história. É história. Ah, e Alisson sabe, né? Que eram as Guerras Santas. Tudo sabe. Ah, isso. Tudo bem. Enfim, o que é que vocês acham das cruzadas? Era correto, não era? Matar em nome de Deus tá certo, não tá? Até que ponto? Rapaz, foi muito importante pra história, né? Mas o que é certo, o que era certo não era não. Não, com certeza não. Eu não acho certo. Ah, eu acho que até hoje a Igreja Católica, ela pede perdão, tanto para os judeus, eu acho. Não sei se são os judeus. Então, os que foram condenados à morte também, né? Jesus. Galileu também. Foi em 1905. Todo mundo que não era católico naquela era perseguido. E isso. Caio e Miguel, o que eu falo assim de que as cruzadas foram muito importantes para a história é que hoje nos livros é em peso. Cruzada está em peso, né? O quê? Então, as cruzadas hoje nos livros de história, elas estão presentes em peso. Ah, sim. Então, ah, a importância não, claro. Dela. A única importância dela pra mim é isso, exatamente. Isso, a contribuição. Só isso, mas. Eu acho errado. Eu acho que foi em 90, foi na década de 80 que a Igreja Católica se desculpou oficialmente por ter matado, acho que foi Galileu. Foi Galileu que a Igreja matou. Foi outro cientista, alguma coisa parecida. Isso aí é a Inquisição, isso aí não está escondido, né? Não, mas é a influência da Igreja. Não tem nada a ver. Eu não me lembro se foi Galileu, nunca ouvi falar dessa história. Foi Galileu. Foi Galileu, foi. Foi a influência iluminata de Galileu. Ele era cristão também, né, Miguel? Ele era cristão. Ele era cristão, só que ele tinha um pensamento super correto lá, aquele negócio da Terra, que a Terra não era o centro. É porque o cristão. Ah, pra... sim, eu tô lembrando. Tô o lembrando. Cristão pra entender. Igreja tinha que era o modelo heliocêntrico dele. Heliocêntrico. Ah. E inclusive isso tem no filme Anjos e Demônios, se alguém já teve a oportunidade de assistir. Já assisti, já li. Mas já ele não foi o primeiro a defender, não, foi Copérnico. Não, ele não foi o primeiro, mas ele foi o perseguido. É, ele foi. Tem até uma música, né? Eu mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Que é de Rita Lee, que é falando sobre isso. Sobre a Inquisição. Adoro Rita Lee. Pois é, ele deu hoje início a um. Digamos que a um diálogo com a Igreja Ortodoxa. Hoje não, ontem. Ele voltou do Oriente. O Papa, né? Voltou do Oriente Médio. E. Abriu aí um diálogos com a Igreja Ortodoxa e falou sobre algumas coisas que eram quase dogmas na Igreja, né? Que é o celibato, a excomunhão de divorciados e tal. Ele disse que ele foi lá conversar com o chefe da Igreja de Ortodoxa, é chamado Patriarca. Uhum. E o Patriarca atual é Bartolomeu I, certo? E... Francisco disse que uma das coisas que eles podem aprender, as igrejas podem aprender entre si, a Igreja Católica pode aprender com a Ortodoxa, é que o celibato pode mudar, ou seja, os padres podem, digamos assim, casar. Ele lembra que tem padre casado, não é? E diz que o celibato não é um dogma, é apenas uma regra que os sacerdotes adotaram ao longo do tempo, que até tinha... Na antiguidade, papa casado, tudo mais. Isso assim é porque a Igreja diz hoje que você, pra ser um padre, você tem que se casar com Deus. Ah, só que eu acho que hoje, o mundo moderno, você pode ver os pastores formados em teologia, vale salientar, não são aqueles que estão nas garagens aí, pseudo-pastores. Isso, pseudo-pastores, mas os que são formados em teologia são casados e têm uma vida boa com a igreja, conseguem... Isso, conseguem dominar o seu rebanho e ser boas pessoas. Eu acho que não precisava do celibato. Também não. Até bem, porque... como eu não conheço a história da Igreja Católica, eu não conheço como é que funciona essa história. Do ponto de vista da Igreja Católica em si, é pecado um padre se casar? Eu acho que é pecado. Bem, o Papa disse assim, são palavras dele: o celibato não é um dogma de fé, é uma regra de vida que eu aprecio muito e creio que seja um dom para a Igreja. Aliás, aqui, ó, é uma regra que foi validada no Concílio de Trento, século XVI. Uhum. Ah, então isso é uma coisa imposta pela Igreja Católica. É, exatamente, foi no Concílio de Trento, século XVI. Não tem nada disso na Bíblia Católica, não tem nada falando disso. Não sei, nunca li a Bíblia. Não, nada falando disso. Até porque eu acho que sacerdote na Bíblia, não, acho que não tem falando muito disso, não. Sobre sacerdote deve ter. Mas assim, sobre os costumes dele, eu acho que não. É uma coisa muito mais antiga, cara, do que isso. Eu achei... porque século XVI é quase hoje. Se comparar com o feito da Bíblia, né? Com a... Eu li no Estadão, viu, que aqui tem dizendo que a regra foi validada para... para a maioria dos sacerdotes do Ocidente desde o Concílio de Trento no século XVI, abre aspas. Isso. Não sendo um dogma de fé, sempre a porta está aberta, fecha aspas. Ou seja, Francisco mostra que pode ser que isso, essa regra, não dogma, mas essa regra pode vir a mudar. Isso é, porque assim, faz pouco tempo, entre aspas, né? Cinco séculos. 500 anos é a idade da Igreja Protestante. Isso, exatamente. Então faz um tempinho já, né? É, faz um tempinho. Pra mim, que só vou viver no máximo 100 anos, faz bastante tempo. É, faz bastante tempo. Pra história, talvez não. Pra história, por quê, não. Cara? Você tem toda certeza que vai viver no máximo 100 anos só? E você acha que teve uma premonição, foi? Não, você acha que eu tenho... Eu, né, com esse meu físico, com esses meus costumes, você acha que eu tenho condição de viver mais de 100 anos? Não tenho. Ah, sabe, vai que Deus faça um milagre. Né? Vai que baixa Oscar Niemeyer em mim, né? É verdade. Com 104 anos ele tava no desfile de escola de samba, fumando e tomando champanhe. Com 104 anos, vale, só lembrar. Ele fumava desde os 20 anos de idade. É. Tá, vai bem. Saber, né? Fez uma obra desse dele. Enfim, Francisco falou que também o objetivo da visita dele era criar a unidade entre as igrejas. Enfim, e que eles precisavam resolver um probleminha, que era o problema da data da Páscoa, né? Que alguns comemoram numa data, outros comemoram em outra. Eu acho assim, falando desse negócio da unidade, eu acho que aqui em 2013, no Rio, ele conseguiu conquistar, eu acho que generalizando mesmo, acho que muita gente de outras religiões. Acho que Fernando, por exemplo, que tem é um cristão puxado pro lado protestante, o que é que você acha, Fernando? Eu, o que é que você acha particularmente dele? Eu e minha família, assim, o impacto que ele causou em nós foi muito bom. Todo mundo. Já eu vejo uma visão de repúdio, vem certos evangelhos que diz, é o Papa, então foda-se o Papa. Não, tem muita gente que diz, esse Papa é muito idolatrado, isso. Mas quem é evangélico? Não é verdade, eu já vi gente falando isso. Mas o evangélico consciente, ele respeita, cara, e observa também. Exatamente. Os outros. Isso, esse que fala isso é um alienado. Isso, exatamente. Que o pastor não tem teologia, que o pastor fala um monte de besteira pra ele. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vi gente da igreja presbiteriana, a igreja de Lutero, repudiar, não mandou um foda-se pro Papa, mas que, por ser o Papa, repudiava a Jornada Mundial da Juventude. Isso, que isso, estratégia isso eu acho de ridículo. A igreja, que tava querendo... Não, marketing eu acho que tem um pouquinho de marketing. Adoidado, a convencer através da emoção e tudo mais. Eu vi gente falando nesse contexto aí, entendeu? Eu fui, uhum. Eu me expressei mal. Falando nesse contexto aí, porque é o Papa, então não me serve isso. Ele... Mas a figura dele mesmo, cara, a figura, ele traz uma mensagem muito ele boa. Ele tá transparente, pra mim ele tá deixando de ser um líder católico e está sendo um líder mundial. Isso que ele tá conseguindo, porque ele disse que ele ia ser uma unidade, né? Não religiosa, mas eu acho que até para quem não é católico, se seguir o que ele fala, essas isso. coisas, algumas coisas que ele Exatamente. Fala, algumas coisas que ele fala, o mundo seria melhorzinho. Isso, né? é só você ver o que ele pede. Ele pede que o povo se une, que o povo seja feliz. Simplicidade. Simplicidade, quer que o povo se alegre, que ajude o próximo. Não quer que você ganhe um iate, não quer que você ganhe dinheiro, que você fique rico, que você doe bem muito para a igreja. Ele apenas falou isso. Pode ser que com, subliminamente, ele queira mesmo que você faça isso. Que eu acho que não, mas pelo meu lado diferenciado católico. Mas eu acho que ele está sendo um papo muito bom, muito influente. Não é, eu também acho. Espero que ele continue, né? Eu também acho que ele me surpreendeu. Foi um Papa bastante carismático. Espero que ele não sofra um golpe. Também não. Na minha opinião, o Bento 16 sofreu um golpe, na minha opinião. Ele não queria ser Papa, na verdade. Não, eu não conheço muito sobre a truculência da igreja, não, assim, a esse ponto. O Caio, o problema que gerou a saída dele foi porque ele tinha feito um comentário, nem um comentário, foi uma determinação dele a respeito dos homossexuais. Ele deixou. Ele é um velho de 80 anos. Ele é reacionário. Todo mundo ficou contra ele. Todo mundo ficou contra ele e ele saiu meio que pressionado, sabe como é? Ele não saiu assim. Com vontade própria, não. Eu senti meio uma pressão sobre ele. Eu vi a igreja perdida na mão dele. A igreja dos anos 80 pra cá tem perdido influência em todas as sociedades grandes. Tem perdido fiéis, inclusive. O Brasil é o maior país católico do mundo. Né? Mas nós temos perdido fiéis. E já vai ser o maior país protestante. Tá longe ainda. enfim. Não tá longe, não. Tá, eu li uma matéria. Não sei, Alisson acompanha, super interessante. Acompanho. Eu acho que foi ou em 2013 ou em 2012. Não, eu sei do qual você tá falando. Agora só que eu acho né? que o povo. Pronto, você mesmo. Que é católico, mas não vai à igreja. Eu acho que essas pessoas que dizem isso nas pesquisas não deveriam dizer isso. Deveriam dizer o quê? Eu acho que deveria dizer que não tem religião. Você não frequenta a igreja, você é o quê? Você não é nada. Assim, a sua base, os seus dogmas, você vai dormir. Agora, eu acho que não deveria dizer isso. Eu acho que tem a diferença entre o praticante e o não praticante. Eu acho que a diferença do praticante para o não praticante é mais essa questão, não só ela, mas é mais essa questão de frequentar a igreja. Né? Se bem que você não encontra Deus, só Deus na igreja, né? Você não encontra só lá. Isso já é uma visão mais moderna do que a gente tem. Antes não, antes você não fosse pra igreja era pecado. E hoje ainda é, né? Porque é mandamento. Mas assim, não tem jeito que você vá para a igreja. Guarde os dias santos e os domingos, né? Então, guardar é diferente de frequentar a igreja. Pode. Uma coisa leva a outra, mas que na minha visão, guardar de santos não é necessariamente você ir para a igreja todo domingo. Para mim, isso tem diferença entre guardar e frequentar. Então eu acho que não é porque eu não frequento que eu deixo de ser católico. É, até porque você se batiza, você faz a primeira comunhão, você tem a crisma, você casa. E tudo isso influencia. O mundo de hoje não facilita para que você frequente a igreja por conta do tempo. Então eu acho que a igreja deveria se adequar aos padrões da sociedade. Se a sociedade está sem tempo, se adequa. E eles têm se adequado. Isso, né? É o que está fazendo, é o que está acontecendo. Essa medialização, digamos assim, da igreja, não só a igreja protestante, principalmente ela, mas a igreja católica, tem canais exclusivos de igreja que passam o dia todo em programação religiosa, música, show, e missa, e terço, e novena, e um bocado de coisa. Então eu acho que uma pessoa que não tem condição de ir para a igreja todo domingo, guardar pelo menos um dia na semana, né, para fazer isso. Se a pessoa não fizer, para mim não deixa de ser praticante. Se ela pratica a doutrina, se ela pratica os conceitos, segue os mandamentos e tudo mais. E se ela vai rezar um Pai Nosso, se reza, se reza antes de dormir, quando isso, acorda, quando vai comer também. Para mim ela é praticante, não é o fato dela não ir à igreja que faz dela uma não praticante, não. Então, eu acho que o Brasil, ele é... A maioria católica é católica aqui no Brasil? A maioria, com certeza, católica. É católica, a gente vê, não é? Mas nós já encontramos muitos evangélicos aqui. Uhum. É, então, é... Eu acho que os evangélicos têm menos, mas são mais praticantes, né? São os que mais vão pra igreja. É verdade. Eles são mais... Até porque a igreja é mais nova, ainda não tá sofrendo tanto com isso. A igreja católica já tem 2000 anos. São 1.500 anos de diferença. Tem 1.500 anos. Mais. Em 1.500 anos eles passaram por muito mais problemas do que a igreja protestante passou em 500 anos. Então eu acho que a igreja católica é bem mais amadurecida nesse ponto do que ele. E só concluindo, eu esqueci o que eu queria falar, mas pode falar então, Fernando. Esses problemas que você fala da igreja católica, eu vejo como culpa dela mesma. Os problemas foi... Ela procura... Tá entendendo? Ela que procura os problemas. No passado, eu quero falar isso. Inclusive... Mas no passado, assim, eles se meteram muito em briga na Idade Média. E na Idade Média, eles eram o controle. Isso. Não existia governo. O governo era eles. Quer dizer, existia, né? Mas eram todos influenciados. Os reis eram católicos. Os países tinham como religião oficial a igreja, a religião católica. Então eles eram muito, muito influenciados. E então veio a ser um império católico. E todo império um dia rui. Já ruiu. Para mim já ruiu. Para mim a influência católica ainda é grande socialmente, politicamente não. Eu queria falar uma história que eu fiquei sabendo. Uma pessoa que tem muita credibilidade, um conhecido meu, que falou com o padre, perguntou: padre, você sabe que tem muita coisa errada na igreja católica, por que isso não muda? Aí o padre falou: porque se isso mudar, a igreja católica afunda. Sobre a questão de algumas coisas, sobre a questão até dessa coisa de santo, de você adorar uma imagem, tá entendendo? Uhum. Eu acho que tem adoração, sim. Ele... Não, então... Exatamente, se acabar... É errado. Se isso for mudado, a igreja afunda. As pessoas vão deixar de confiar. Tá entendendo onde eu quero chegar? Uhum, entendi. Então, eu acho, na minha opinião, que a igreja católica tem muita coisa guardada ainda. Muito segredo, muito... O segredo não falta. Ela é uma igreja mais física, né? A gente tem uma imagem, a gente tem um Deus físico... Um Deus não, um Jesus físico. Porque ninguém se arrisca a fazer uma imagem de Deus. A não ser Michelangelo, lá na Capela Sistina. Mas ele tem moral pra isso. Mas assim, a gente tem imagem de santo, tem imagem de Jesus e tudo mais. Então eu acho que essa coisa mais física dá uma sensação mais de eu tô rezando pra uma coisa que realmente existe, né? Aí eu acho que essa materialização dá uma segurança maior. E a prova é tanta que é a Igreja Católica que tem isso, não é? As outras igrejas não têm essa coisa de imagem de santo, né? E um dos pilares do rompimento da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, que a gente estava falando agora, foi essa questão, a questão iconoclasta das imagens. O patriarca de Constantinopla, que eu não lembro quem era na época, achou que era errado, os monges estavam lucrando muito com esse negócio de imagem, e eles proibiram, acabou. E isso gerou revolta e tudo mais. Então eu acho que já é uma vacina. Se proibirem de novo, vai que tem revolta, né? No mundo de hoje, acho que não, porque não se resume muito a religião só. Mas eu acho que causaria uma insatisfação geral, assim, até por quem não é muito adepto de imagem. Mas é que, entendeu? Entendo. Então eu acho que muita coisa poderia mudar, mas não muda realmente, porque a igreja ainda precisa de Ibope. Isto. Não é? Precisa. Pois bem. Não, a fé das pessoas é brincar com a fé, né, também. Hã? Ô Caio, agora eu pergunto uma coisa. Se a igreja guarda segredos, mesmo errados, que eles não podem jogar isso agora pra sociedade. Caio Miguel, na opinião de vocês, como ficaria isso na hora de. Na hora da verdade mesmo? Segundo a Bíblia, na hora do dia do julgamento, como ficaria isso? Olha, eu não tenho a mínima noção de como é que vai ser isso. Até porque o direito canônico, pra mim, já tem coisa muito ridícula. E eu não tenho a mínima noção de como é que mitologicamente isso vem a acontecer. Eu tô falando isso numa visão mais de distância da igreja. Vou tratar como um mito. Eu acho que, como eu não tenho noção de como é que Jesus, ou seja lá quem for, vai julgar isso, eu não tenho noção de como é que vai ficar isso. Certo, eu presumo que ele não vai achar. Não é? Pelo menos é isso que eu acho, assim. Acho que certo não tá, né? Pra gente não tá certo. Exatamente. Mas eu não sei. Eu acho que Bento XVI vai sair podre dessa história, porque ele sabia de muita coisa dentro da igreja, de escândalo sexual, e encobria, né? Um dos pilares da renúncia dele também. Então eu acho que tá errado que isso. Caso um dia essa verdade venha a ser posta aí, esclarecida, não é? Então vai gerar uma coisa grave. Se for assim, todo papa tá na igreja, tá condenado ao inferno, quase, né? Porque esconderam. É porque papa é quase um político, ele tem que. Ele é sempre. Ele é quase. Ele é um político. Ele isso, é chefe do estado de governo do Vaticano. Isso, ele é de esquerda, mas assim, acaba quando ele entra no sistema mesmo, felizmente ele tem que ir pra direita. A prova é tanta que a igreja financiou o fascismo. A Itália cedeu o local onde é o Vaticano hoje, pelo Tratado de Latrão em 1929, e foi Mussolini que cedeu. Ele não ia ceder do nada, teve coisa aí. E olha quem cedeu: Mussolini, o chefe, o Hitler da Itália, né? Miserável, sim. É o criador do fascismo, então, o fundador, sei lá, realizador do fascismo. Não, Stalin ainda não foi tão grave quanto ele foi pra mim. Eu já acho diferente, eu já acho que foi. Não, eu acho que ele foi muito pior. Ele criou uma ideologia em cima disso. Criou o fascismo. Quem? Depois do. É Mussolini. Mussolini? Bento Mussolini. Eu não acho que ele tenha sido pior do que Stalin, não. Por quê? O que foi que Stalin fez assim, que você acha? Que foi um absurdo. Até pelo. O Caio, não é nem pelo que ele criou, foi pelo tempo que durou, tá entendendo? Como e assim, Mussolini criou e o que Stalin criou, o tempo que durou, o regime que eles criaram. Ah, olha, Mussolini, se eu não me engano, ele começou em 1925. Foi. Como chefe da Itália, não sei se era o presidente, o primeiro-ministro, não sei. Era o Führer. Não, Führer era na Alemanha. Não, o termo, você não tá entendendo. Lembrei, Dulce, é Dulce. Era o Dulce da Itália. E ele foi de 25 até 45 anos da morte dele. Então, foram 20 anos aí. Sim. E ele só morreu porque mataram, né? Porque senão, ele não ia ter terminado isso aí, não. Então, eu acho que Mussolini, ele passou 20 anos, ele era marechal. Ele era marechal e tudo mais. Então, eu acho que esses 20 anos aí dessa coisa, essa sessão desse do local onde é o Vaticano, aí pela questão romana, eu acho que torna-se uma coisa grave. Isso já meio que informa que a igreja cooperou com o fascismo, historicamente, seja lá de que forma que foi. Porque eu acho que a igreja é contra, evidentemente, o que Mussolini fez. Mas se houve essa cessão, ele não ia ceder, assim, de uma hora para outra, de graça. Numa era onde a teoria do espaço vital imperava, não é? Então eu acho que não dá para pensar aí numa divisão, não. A igreja cooperou, sem dúvida, com o fascismo na Itália. Não só na Itália, mas com uma expansão para criar o nazifascismo, que foi as duas coisas juntas. É aí que entra a questão que o Alisson fala, que eles são meio que, quando entram lá, eles viram políticos. São... Foi uma questão... Estrategista. Principalmente política, foi uma questão... Exatamente. E até hoje também é a mesma coisa. Os partidos políticos, eles sempre têm um lado... Oi, cortou. Alô? Opa, cortou. Foi o que tu falou que a gente não viu? Sim, a maioria ela tem religiões, como eu posso dizer, influenciou algumas religiões, não é verdade? O que que influencia? Não entendi. Depois, assim, elas influenciam algumas religiões, tá entendendo? É isso que eu tô pensando. Não, os partidos políticos têm influência das religiões também para conseguir influenciar os cidadãos, tá entendendo? Ah, tá, tudo bem. Tem, claro. Aqui no Brasil a gente tem partido democrático cristão, tem o partido de Imael, não sei se é esse, que é o PSDC, né? Que tem o projeto mais ridículo que eu já vi na minha vida, criar Ministério da Família. Pelo amor de Deus, Imael, já passou teu tempo. Eu acho que, claro que a igreja tem influência nisso, e que os partidos também têm influência na igreja. E sem dúvida. Eu acho que voltando à questão de Stalin, tô pesquisando aqui, Stalin ascendeu como soviético supremo em 22, só saiu em 53. Foi uma coisa mais abrangente. Bem mais abrangente. Mas... eu até agora não vejo ele como pior do que Mussolini, não. Não vejo mesmo. Mas que então, ele executou muita coisa. Uma coisa todos concordam, que Hitler foi o pior dos três. Olha, a gente tava discutindo isso hoje sobre Hitler. E assim, no ponto de vista da gente, Hitler tava errado. No ponto de vista dele, não. No ponto de vista dele, ele tava certíssimo. Ah, Caio, mas isso é óbvio, né, Caio? No ponto de vista de um assaltante, ele tá certo fazer um assalto pra ganhar. Não, ele sabe que tá errado. Não, ele sabe que tá errado. Hitler não sabia que tava errado. Hitler achava que pela ideologia dele, ele tava certo de estar fazendo aquilo. Eu acho que... um baita de um maluco, na minha opinião. Não, eu acho que ele era um baita de um gênio. Ele foi um gênio. Hitler, pra mim, foi um gênio. Que é isso, cara? Você tá querendo enaltecer um cara feito Hitler aqui? Claro! Claro que tô. Hitler, pra mim, foi um gênio. Um cara que dominava a retórica, que conseguia... Cara, o, a não, pessoa... é, em relação a isso, realmente, ele foi muito bom com a... Ele anexou a fala. O país inteiro, sem dar um tiro. Me lembro qual foi o país agora. Foi... Pô, eu esqueci o país. Mas ele anexou um país inteiro aí, sem dar um tiro. Só na base da conversa. E ele não conversou com nenhum presidente, nem ninguém não. Ele fez um discurso à nação e pronto. Conversou todo mundo. Uniu. Acabou. E uma pessoa que faz uma coisa dessa é um gênio. É um gênio. No ponto de vista dele, ele estava certo. Não tô dizendo que Hitler, na minha visão, estava certo. De maneira alguma. Até porque eu não vejo problema. Porque ele não só perseguiu judeu, ele perseguiu judeu, homossexual, mulher, um bocado de coisa. Negros. E na minha visão, ele estava errado. Mas na visão dele, ele estava super certo. E eu acho que todo mundo tem que defender a sua visão. Pra mim, eu penso assim. Ele defendeu a dele de uma maneira que pra gente era... E ainda é errada. É errada. É errada. Todo o tempo que você... É errada. O cara matou 65... Matou não, ordenou. 65 milhões de pessoas e ele estava errado. Não, claro. É um baita de um monstro. Não, claro. Totalmente errado. Foi um crime contra a humanidade. A cabeça dele era um grande potencial, só que ele usou pro lado errado, né? Do seu ponto de vista. No meu não, nem no dele. No meu não, no meu sim, no dele não, que digo. Não estou defendendo Hitler aqui, tá, minha gente? Não sou Hitler, um hitlerista, de maneira alguma. Nem achem que eu vou matar judeu aí, a doidade, né? Por favor. Não, espero que não, conto com isso. Não, pode esperar, meu filho, porque eu não vou matar ninguém, não. Mas que eu acho que ele achava que estava correto e que estava tudo bem, acho. Ele organizou, falando sobre o Stalin também, ele criou um tratado para conseguir dominar toda a Europa. Ele aprendeu uma coisa na Primeira Guerra, que não dava para atacar todo mundo de uma vez só. Então, ele pensou, eu já tenho a minha fronteira da Alemanha atual até a fronteira com a Rússia. Eu não vou brigar com a Rússia agora. Então, ele fez o tratado de Ribbentrop-Molotov e a Rússia e a União Soviética, ou a União Soviética e a Alemanha, estavam em paz. Não ia ter invasão de ninguém por ninguém. Então, ele dominou aí a Europa inteira, não é? E isso pra mim é coisa de gênio. Não é qualquer pessoa que consegue fazer uma anexação dessa, né? Prova tanto é que outra pessoa que eu acho um gênio também, gênio não, gastar um adjetivo desse pra ele não é muito, não. Mas um grande estrategista é Vladimir Putin, que tá concordo. Que anexou aí a Crimeia. Quer anexar a Transnistria, tá financiando aí coisa, movimento separatista, um bocado de coisa. Ele é maravilhoso também, na visão dele, que eu acho totalmente errado da Rússia querer fazer uma coisa dessa. Apesar de ligação histórica, social, cultural, um bocado de coisa. Mas que é complicado, essa questão é complicada. Mas enfim, já deu o que tinha que dar. Já deu o que tinha que dar. Você falando de Papa, terminou falando em Segunda Guerra. De Vladimir Putin. Vladimir Putin. Que coisa. Foi. Né? Mas foi muito bom, gostei do podcast. Espalhou hoje. Muito. Falhou o quê? Muito legal. Não, espalhou muito, expandiu o assunto muito. É, muito. Pô, a gente pode voltar a tocar no assunto depois com mais. Profundidade. Mais profundidade, exatamente. Então, muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast. E que continue nos assistindo e que mandem os comentários pra gente, que a gente quer saber o que vocês estão achando, não é isso? É, precisamos dar opinião. O feedback. Precisamos de todos vocês e agradecendo mais uma vez a todos que escutarão e que cada vez mais procurarem sempre melhorar e trazer entretenimento do cotidiano para vocês. Bem, Deus abençoe você, Miguel. Deus abençoe você, Caio. Tomara que Hitler também não vá pro inferno, né? Quem? Deus abençoe ele também, Hitler, né? Desculpa, mas ele já está lá. Coitado. Coitado. Eu já vi uma frase que eu não vou me lembrar agora, então não adianta nem eu pensar. Caio, depois pessoalmente, em off, nós temos que conversar sobre isso, sobre essa sua opinião sobre Hitler. Eu acho que você está um pouco... Isso vai render 2 horas, então eu já vou logo... Eu tô achando que você é da família, viu? Você é bisneto, alguma coisa. Não, sou não. Eu sou descendente de português. Por ambos os lados. Sou descendente pela família Oliveira e pela família Alves. Então, não tenho... Tá tudo bem. Sou europeu, mas não... Europeu não. Eu sou brasileiro, mas sou descendente de europeu. E... não tenho nenhuma ligação, nem com o nazismo, nem com o fascismo, nem com Hitler, nem com Mussolini, nem com merda nenhuma. Mais Lula, né? Mais Lula. Enfim. Então vamos encerrar por aqui. Última informação. Vocês viram que Dilma foi eleita a 4ª mulher mais poderosa do mundo pela Forbes? Caiu, né? Ela tava em terceiro. Não. Ela subiu. Subiu? Ela tava em terceiro. Não era Angela Merkel? Era Angela Merkel. Depois Supra e depois ela? Isso foi no começo da gestão dela. Mas já, ela tem caído bastante, ó. Caiu do mesmo jeito. Então... Aí agora em segundo... Não, ela subiu de acordo com a última pesquisa. Ela ficou atrás só de Angela Merkel em primeiro de novo. É, a mulher de Bill Gates foi em segundo. Melinda Gates. Melinda é uma ativista. Meu Deus. Não sei por que ela tá lá, né? Eu dizer sobre ela não me importa assim nenhuma. Não, eu importância eu vejo, mas é que notabilidade ninguém sabe quem é. Não, eu não vejo uma coisa. Tipo, eu acho injusto ela estar em terceiro e Christine Lagarde estar em sexto. Quem? Christine Lagarde é a presidente do FMI. A presidente da Argentina é Cristina Kirchner, né? É. Ela tá em que posição? Ah, sei lá, ela é uma desgraça. Coitada. Ela é uma marionetezinha de Nestor Kirchner, né? Que morreu, né? Mas tudo bem. Mas... Então, até mais. Obrigado a todo mundo que ouviu o podcast. Até a próxima. Beijo, boa noite. Tchauzinho.